Cidade Gospel. Tem futebol na cidade. Campeonato Brasileiro Série B. Nesta terça, jornada esportiva das rádios Caxias FM e Cidade AM. A partir das 18h30, direto do estádio Alfredo Jaconi. Juventude Criciúma. Narração Gilberto Júnior. Comentários Marcos Vaz. Reportagens Eduardo Costa e Edgar Vaz. No plantão Bruno Caldarte. Rádio Cidade Caxias 930M, do teu jeito. Você está ouvindo a Rádio Cidade Caxias 930 AM, 20 kW de potência. Acesse cidadecaxias.com.br e ouça também nossa programação na internet. Rádio Cidade Caxias, do teu jeito. ANC vende loteamento Morada do Vale, no bairro Nossa Senhora das Graças. O loteamento fica entre a Estrada do Vinho e do Imigrante. Confira no local uma grande estrutura com corredores à disposição para lhe apresentar os terrenos. Terrenos a partir de R$ 95 mil em até 60 parcelas fixas, direto com a urbanizadora. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Vinde, filho bendito, eis aqui teu lugar. Vinde, filho bendito, eis aqui teu lugar. Cidade Gospel.